sei que é questão de tempo pra trazer você de volta, refazer nossas ideias. Nosso amor é o que me importa. Magoei seus sentimentos e feri seu coração. Dei de cara com a saudade, disse adeus a uma paixão. Vira o rosto se nos vemos nos lugares de costume. Chega perto de um amigo só pra me fazer ciúme. E nessa hora minha raiva faz tremer meu corpo inteiro. Pelo jeito vou chorar de novo no travesseiro. Madrugada, maldita madrugada, é solidão que rouba o sono, é o abandono da mulher amada. Madrugada, maldita madrugada, é nessa hora que eu apronto, baby, fico tonto pra afogar as mágoas. Nos vemos nos lugares de costume. Chega perto de um amigo só pra me fazer ciúme. E nessa hora minha raiva faz tremer meu corpo inteiro. Pelo jeito vou chorar de novo no travesseiro. Madrugada, maldita madrugada, é solidão que rouba o sono, é o abandono da mulher amada. Madrugada, maldita madrugada, é nessa hora que eu apronto, baby, fico tonto pra afogar as mágoas. É nessa hora que eu apronto, baby, fico tonto pra afogar as mágoas.